você e você pra mim. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Então, pra que viver chorando assim? Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Tenha meu amor, certeza que eu serei seu até o fim. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Não ligue se alguém vier falar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Que eu já tenho outro em seu lugar. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Pense que eu sou seu e que só sei viver pra lhe adorar. Queridinha, minha, minha, eu lhe adoro, eu lhe quero, para sempre viveremos bem feliz cantando. Se eu vivo pra você e você pra mim. Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Então, pra que viver chorando assim? Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Tenha meu amor, certeza que eu serei seu até o fim. Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Pá-pá-pá-pá-pá. Pa pa pa pa pa pa pa pa.